Ficheiro 59, página 480, capítulo 25. Raymond, o herege. O teto, alto, abobadado acima de mim, era apoiado por ogivas, aqueles arcos arquitetónicos do século XIV que se erguem do topo de pilares e se cortam na parte superior. A minha cama estava colocada sob uma dessas abóbadas góticas, com cortinas de gaze puxadas ao redor para maior privacidade. No entanto, o ponto central da ogiva não ficava diretamente acima de mim. A minha cama fora deslocada para um dos lados. Isso incomodava-me sempre que eu olhava para cima. Queria mover a cama pela força do pensamento, como se o facto de estar bem centralizada sob o teto pudesse ajudar-me a centrar-me dentro de mim mesma. Se é que eu ainda possuía um centro. O meu corpo estava durido e sensível, como se tivesse levado uma surra. Doíam-me as articulações, que pareciam frouxas, como dentes amolecidos pelo escorbuto. Estava tapada com vários cobertores grossos, mas nada podiam fazer além de aprisionar o calor. E eu não emanava nenhum. O frio da aurora chuvosa impregnara-me os ossos. Notava todos estes sintomas físicos, objetivamente, como se pertencessem a outra pessoa. Fora isso, não sentia nada. O centro lógico, pequeno e frio do meu cérebro ainda estava lá. Mas o invólucro de sentimentos, através do qual as suas manifestações em geral eram filtradas, desaparecera. Morto ou paralisado, ou simplesmente desaparecido. Eu não sabia nem me importava. Estava no Hospital des Anges, havia 5 dias. Os dedos longos de Madre Hildegarde examinavam com inexorável delicadeza pelo algodão da camisola que eu usava. Investigavam as profundezas do meu ventre, buscando as bordas rígidas de um útero contraído. Mas a carne estava tenra e macia como uma fruta madura sob os dedos dela. Pestanejei quando os seus dedos mergulharam mais fundo e ela franziu a testa, murmurando alguma coisa baixinho que se parecia a uma prece. Captei o nome entre os murmúrios e perguntei: Raymond? Conhece o mestre Raymond? Não podia imaginar um par mais improvável do que essa freira, amedrontadora, e o pequeno gnomo da caverna de crânios. As sobrancelhas espessas de Madre Hildegarde ergueram-se abruptamente. Mestre Raymond, diz você? Aquele charlatão herege? Que dia nos angarde! Que Deus nos proteja! Oh, pensei tê-la ouvido dizer, Raymond. Ah! Os dedos retornaram ao seu trabalho investigando a minha virilha em busca de caroços, gânglios linfáticos aumentados que indicariam uma infecção. Eles estavam lá, eu sabia. Eu mesma os tateara, movendo as minhas mãos numa agitada agonia sobre o meu corpo vazio. Podia sentir a febre, uma dor e um frio no fundo dos ossos. Queria queimar como brasa quando atingisse a superfície da minha pele. Estava a invocar a ajuda de Sante Raymond Nonatus, explicou Madre Hildegarde, torcendo um pano em água fria. É de valor inestimável na assistência a mulheres grávidas, que eu já não sou. Notei, de forma longínqua, a breve pontada de dor que fez com que as suas sobrancelhas se franzissem. Desapareceu quase imediatamente enquanto se ocupava em enxugar a minha testa, passar água fria depressa pelas minhas faces e pelas dobras úmidas e quentes do meu pescoço. Estremeci, de repente, ao toque da água fria e ela parou imediatamente, colocando a mão na minha testa para avaliar a febre. Sante Raymond não costuma ser seletivo, disse ela distraidamente, mas com um ar de reprovação. Eu mesma aceito ajuda de onde ela vier, uma atitude que eu lhe recomendaria. Fechei os olhos, recolhendo-me ao paraíso de um nevoeiro cinzento. Agora parecia haver luzes fracas no nevoeiro, breves lampejos, como a dispersão de relâmpagos difusos num horizonte de verão. Ouvi o tilintar de contas de Rosário de Azeviche, quando Madre Hildegarde se endireitou, ao ouvir a voz suave de uma das freiras no vão da porta, chamando-a para mais uma das infindáveis emergências do dia. Ela já havia quase alcançado a porta quando uma ideia lhe ocorreu. Girou nos calcanhares com um ruído sussurrante das saias pesadas, apontando para o pé da minha cama com um dedo autoritário. Bouton, disse ela. Au pied, reste. O cão, tão decidido quanto a sua dona, girou agilmente no meio do passo e saltou para o pé da cama. Uma vez ali, levou um instante para ajeitar os cobertores com as patas e girou 3 vezes no sentido anti-horário, como se tirasse os maus fluidos do seu lugar de descanso. Em seguida, deitou-se aos meus pés, descansando o focinho sobre as patas com um profundo suspiro. Satisfeita, Madre Hildegarde murmurou: Que dia no beníssimo, não foi? Despedindo-se, desapareceu. Através da névoa cada vez mais densa e do gélido entorpecimento que me envolvia, agradeci vagamente o seu gesto. Sem nenhuma criança para embalar nos braços, ela deu-me o seu próprio e melhor substituto. Aquele peso peludo sobre os meus pés era de facto um pequeno conforto físico. Bouton permanecia quieto e imóvel como os cães aos pés dos reis esculpidos nos túmulos em Saint-Denis, o seu calor contrapondo-se ao frio de mármore dos meus pés, a sua presença um consolo maior do que a solidão ou a companhia dos humanos, já que não exigia nada de mim. Nada era precisamente o que eu sentia e tudo que eu tinha para dar. Bouton soltou um pequeno e sonoro peido de cão e adormeceu. Puxei os cobertores sobre o nariz e tentei fazer o mesmo. Por fim adormeci e sonhei sonhos febris de cansaço e desolação, de uma tarefa impossível incessantemente empreendida, de um esforço doloroso e interminável realizado num lugar árido e pedregoso, de um nevoeiro cinzento e denso, através do qual a derrota me perseguia como um demónio na neblina. Acordei abruptamente e descobri que Bouton se fora, mas eu não estava sozinha. A linha de contorno do couro cabeludo de Raymond estava completamente nivelada, uma linha reta que atravessava a fronte larga, como se tivesse sido desenhada com uma régua. Ele usava os cabelos espessos, grisalhos, penteados para trás e caídos sobre os ombros, de modo que a cabeça maciça projetava-se como um bloco de pedra, eclipsando completamente o resto do rosto. Parava agora acima de mim, olhando para os meus olhos febris como a lápide de um túmulo. As rugas e os sulcos do seu rosto moviam-se ligeiramente conforme ele conversava com as freiras. Pensei comigo mesma que se pareciam a letras escritas logo abaixo da superfície da laje tumular, tentando escavar o seu caminho para o exterior, a fim de que o nome do morto pudesse ser lido. Estava convencida de que, dentro de mais alguns instantes, o meu nome tornar-se-ia legível na laje branca, e nesse momento eu morreria de verdade. Arqueei as costas e gritei: Ora, vamos lá saber. Ela não o quer aqui, criatura velha e nojenta. Está a perturbar-lhe o descanso. Vá-se embora, agora mesmo. Madre Hildegarde agarrou Raymond autoritariamente pelo braço, arrastando-o para longe da cama. Ele resistia, fincado como um gnomo de pedra num relevado. Mas a irmã Celeste acrescentou os seus esforços nada desprezíveis aos de Madre Hildegarde, e as duas içaram-no completamente do chão e carregaram-no dali. O tamanco caiu de um pé que esperneava freneticamente enquanto era levado. O tamanco ficou onde caíra, de lado, exatamente no meio de uma das lajes bem esfregadas do chão. Com a intensa fixação da febre, eu era incapaz de desviar os olhos do objeto. Tracei inúmeras vezes a curva, incrivelmente lisa, da borda usada, a cada vez arrancando o meu olhar fixo da escuridão impenetrável do seu interior. Se me deixasse entrar naquele negrume, a minha alma seria sugada para dentro do caos. Enquanto os meus olhos repousavam sobre o tamanco, pude ouvir novamente os sons da passagem do tempo através do círculo de pedras e estendi os braços, agarrando-me histericamente à borda da cama acolchoada, à cata de um ancoradouro onde me pudesse amparar contra a confusão. De repente, um braço surgiu do meio das cortinas e a mão vermelha de uma criada apossou-se do tamanco e desapareceu. Privada de um foco, a minha mente, confusa pelo calor da febre, girou pelos sulcos das lajes do chão por alguns instantes. De seguida, apaziguada pela regularidade geométrica, voltou-se para dentro e oscilou em direção ao sono, como um peão que perdia o impulso. Porém, não havia tranquilidade nos meus sonhos e eu fui tropeçando, exausta, pelos labirintos de figuras que se repetiam, intermináveis, círculos, espirais. Foi com uma sensação de profundo alívio que vi finalmente as irregularidades de um rosto humano. E sem dúvida tratava-se de um rosto irregular, contraído numa carranca feroz como estava, os lábios franzidos num pedido suplicante. Foi somente quando senti a pressão da mão sobre a minha boca que percebi que já não dormia. A boca larga e sem lábios da gárgula pairava junto ao meu ouvido. Silêncio, ma chère. Se me encontrarem aqui outra vez, estou perdido. Os olhos, grandes e escuros, arremessavam-se de um lado para o outro à espreita de qualquer movimento das cortinas. Abanei a cabeça devagar e ele relaxou a boca, os dedos deixando para trás um leve sopro de amónia e enxofre. Ele encontrara em algum lugar ou roubara, pensei obscuramente, o hábito cinzento e rasgado de um frade para cobrir o veludo sujo da sua roupa de farmacêutico. E as profundezas do capuz ocultavam tanto os reveladores cabelos prateados quanto aquela testa monstruosa. Os delírios da febre cederam ligeiramente, afastados pelos resquícios de curiosidade que me restavam. Eu estava demasiado fraca para dizer mais do que o que. Quando ele pôs outra vez o dedo sobre os meus lábios e lançou para trás o lençol que me cobria, observei com certo espanto, enquanto ele rapidamente desfazia os laços da minha camisa e a abria até à cintura. Os seus movimentos eram ágeis e profissionais, sem o menor sinal de depravação. Não que eu pudesse imaginar que alguém fosse capaz de tentar violar uma carcaça devastada pela febre como a minha, particularmente não ao alcance dos ouvidos de Madre Hildegarde. Ainda assim, observei com remota fascinação quando ele colocou as mãos em concha sobre os meus seios. Eram grandes e quase quadradas, os dedos todos de um tamanho só, com polegares extraordinariamente longos e flexíveis que se curvavam em torno dos meus seios com surpreendente delicadeza. Observando-as, tive a lembrança vívida e inesperada de Marian Jenkinson, uma jovem com quem fiz a minha formação no Pembroke Hospital. Dizendo às colegas extasiadas dos alojamentos das enfermeiras que o tamanho e a forma dos polegares de um homem eram uma indicação segura da qualidade do seu apêndice mais íntimo. É verdade, juro, declarava Marian, lançando para trás os seus cabelos louros com grande dramaticidade. Mas, quando pressionada para citar exemplos, apenas dava pequenas gargalhadas, revirando os olhos na direção do tenente Hanley, que se parecia muito com um gorila, a despeito dos polegares oponíveis e de tamanho considerável. Os grandes polegares pressionavam os meus seios delicadamente, mas com firmeza, e pude sentir os meus mamilos inchados entumecerem-se contra as palmas duras, frias em comparação com a minha própria pele aquecida. Jamie, disse eu, e um calafrio percorreu-me o corpo. Silêncio, Madonna, disse Raymond. A sua voz era baixa, gentil, mas de certa forma meditativa e distante, como se não me estivesse a prestar atenção nenhuma, apesar do que estava a fazer. O calafrio voltou. Era como se o calor passasse de mim para ele, mas as suas mãos não aqueciam. Os seus dedos continuavam frios e eu sentia arrepios e tremia, conforme a febre recuava e fluía, escoando-se dos meus ossos. A luz da tarde era turva, através da gaze espessa das cortinas em redor da minha cama, e as mãos de Raymond eram escuras, sobre a pele branca dos meus seios. Entretanto, as sombras entre os dedos grossos, encardidos, não eram negras, eram azuis, pensei. Fechei os olhos, olhando para o redemoinho de padrões multicoloridos que imediatamente surgiram por trás das minhas pálpebras. Quando os abri novamente, era como se parte da cor tivesse ficado para trás, recobrindo as mãos de Raymond. À medida que a febre recuava, deixando a minha mente mais clara, pisquei os olhos, tentando levantar a cabeça para ver melhor. Raymond pressionou com um pouco mais de força, instando-me a ficar deitada. E eu deixei cair a cabeça na almofada, espreitando de esguelha por cima do meu peito. Eu não estava a sonhar aquilo, afinal. Ou estava? Embora as mãos de Raymond não se movessem, uma luz colorida, fraca e tremeluzente, parecia mover-se por cima delas, lançando-me claridade rosada, azul clara, sobre a minha própria pele branca. Os meus seios estavam quentes agora, mas foram aquecidos com o calor próprio e natural da saúde, não com a corrosiva temperatura da febre. A corrente de ar vinda pela entrada em arco aberta encontrou um caminho através das cortinas e levantou os cabelos úmidos das minhas têmporas, mas nesse momento eu não senti mais calafrios. A cabeça de Raymond estava abaixada, o rosto oculto pelo capuz do traje que tomara emprestado. Após o que me pareceu um longo tempo, ele deslocou as mãos dos meus seios, movendo-as muito devagar pelos meus braços, parando e apertando delicadamente nas articulações do ombro e do cotovelo, pulsos e dedos. A dor e o desconforto diminuíram. E eu achei ter vislumbrado uma débil linha azul dentro do meu braço, o fantasma reluzente do osso. Sempre tocando, sem pressa, levou as mãos para trás, sobre a curva rosa da minha clavícula, e para baixo, pelo meridiano do meu corpo, espalmando as mãos sobre as minhas costelas. O mais estranho de tudo aquilo era que eu não estava nem um pouco assustada. Parecia algo infinitamente natural e o meu corpo torturado relaxou agradecidamente na forma rígida das suas mãos, desfazendo-se e recompondo-se como cera moldável. Apenas as linhas do meu esqueleto permaneciam firmes. Uma estranha sensação de calor emanava agora daquelas mãos grandes quadradas de operário. Moviam-se com meticulosa lentidão pelo meu corpo e eu podia sentir as minúsculas mortes das bactérias que habitavam o meu sangue, pequenas explosões, conforme cada centelha de infecção desaparecia. Podia sentir cada órgão interno, completo e tridimensional, bem como vê-lo, como se estivesse assentado sobre uma mesa diante de mim. Lá, o estômago de paredes ocas, aqui a solidez do meu fígado e cada volta dos meus intestinos, enrolados para um lado, para o outro, sobre si mesmos, perfeitamente acomodados na teia brilhante da sua membrana, o mesentério. O calor encandecia e irradiava-se dentro de cada órgão, iluminando-o como um pequeno sol dentro de mim, depois morrendo e seguindo em frente. Raymond parou, as mãos pressionadas lado a lado na minha barriga inchada. Achei que tivesse franzido a testa, mas era difícil ter a certeza. A cabeça, encapuzada, virou-se, ouvindo. Mas os barulhos usuais do hospital continuaram à distância, sem nenhum ruído de passos vindos na nossa direção. Arfei e mexi-me involuntariamente, quando uma das mãos se moveu mais para baixo e se fechou em concha entre as minhas pernas. Um aumento de pressão da outra mão avisou-me para fazer silêncio, e os dedos rombudos encontraram seu caminho dentro de mim. Fechei os olhos e esperei, sentindo as minhas paredes internas ajustarem-se àquela estranha intrusão. A inflamação cedendo, pouco a pouco, conforme ele tateava com delicadeza, cada vez mais fundo. Por fim, tocou no centro da minha perda e um espasmo de dor contraiu as paredes pesadas do meu útero inflamado. Respirei fundo, com um pequeno gemido. Depois cerrei os lábios quando ele sacudiu a cabeça. A outra mão desceu e pousou confortavelmente sobre a minha barriga, enquanto os dedos investigadores da outra tocavam no meu útero. Então ele ficou imóvel, segurando a origem da minha dor entre as duas mãos, como se fosse uma esfera de cristal, pesada e frágil. Agora, disse ele em voz baixa, chame-o. Chame o homem ruivo. Chame-o. A pressão dos seus dedos internamente e da palma externamente intensificou-se. E eu pressionei as pernas contra a cama, lutando contra ela. Mas não me restava qualquer força para resistir. E a pressão inexorável continuou, rachando a esfera de cristal, libertando o caos dentro de mim. A minha mente encheu-se de imagens, piores do que a agonia dos sonhos febris, porque mais reais. A sensação de dor, perda e medo devastavam-me, e o cheiro poeirento da morte e cal encheu as minhas narinas. Arremessando-me de um lado para o outro nos padrões erráticos da minha mente em busca de ajuda, ouvi a voz, ainda murmurando, pacientemente, mas com firmeza: chame-o. E eu procurei a minha âncora: Jamie, Jamie. Um raio de calor atravessou a minha barriga, de uma das mãos para a outra, como uma flecha atravessando o centro da bacia dos meus ossos. A pressão foi relaxada, libertou-se, e a leveza da harmonia inundou-me. A estrutura da cama estremeceu quando ele se agachou sobre ela, bem a tempo. Milady, sente-se bem? A irmã Angélique enfiou-se pelas cortinas, o rosto redondo, contraído de preocupação sob a sua touca de freira. A preocupação nos seus olhos estava sublinhada de resignação. As irmãs sabiam que eu morreria em breve. Se aquela parecia ser a minha última batalha pela vida, ela estava preparada para convocar o padre. A sua mão, áspera e pequena, pousou rapidamente sobre o meu rosto. Moveu-se depressa para a minha testa, depois de volta. O lençol ainda estava emaranhado em volta das minhas coxas e a minha camisa continuava aberta. As suas mãos deslizaram por dentro da camisola, em direção às axilas, onde permaneceram por um instante antes de se recolherem. Deus seja louvado! Gritou, com os olhos marejados de lágrimas. A febre passou. Ela inclinou-se para mais perto, espreitando, assustada, para ter a certeza de que o desaparecimento da febre não se devia ao facto de eu estar morta. Sorri debilmente para ela. Estou bem, disse eu. Diga à madre. Ela assentiu ansiosamente e, parando apenas o suficiente para puxar o lençol sobre mim, deixou o aposento apressada. Mal as cortinas se fecharam atrás dela, logo Raymond emergiu de debaixo da cama. Tenho de ir, disse ele. Pôs a mão sobre a minha cabeça. Fique bem, Madonna. Apesar de extremamente fraca, ergui-me, agarrando-lhe o braço. Deslizei a mão pela extensão do músculo rígido, procurando, mas não encontrando. A macieza da pele era imaculada, limpa e lisa, até ao alto do ombro. Fitou-me espantado. O que está a fazer, Madonna? Nada. Deixei-me afundar na cama outra vez, decepcionada. Eu estava demasiado fraca e muito aturdida para ter cuidado com as minhas palavras. Queria ver se você tinha uma cicatriz de vacina. Vacina? Treinada como eu já estava em ler rostos a essa altura, teria percebido o menor movimento de compreensão, por mais fugaz que fosse. Mas não houve nenhum. Por que é que ainda me chama Madonna? Perguntei. As minhas mãos repousaram na pequena concavidade do meu ventre, delicadamente, como se não quisessem perturbar o dilacerante vazio. Ele pareceu um pouco surpreendido. Eu não a chamei Madonna porque estivesse grávida, milady. Porque então? Não esperava realmente que ele respondesse, mas ele respondeu. Apesar de cansados e exauridos, como ambos estávamos, era como se estivéssemos suspensos, juntos, num lugar onde não existissem nem tempo nem consequências. Não havia lugar senão para a verdade entre nós. Ele suspirou. Todo mundo possui uma cor em seu redor, disse ele com simplicidade, envolvendo-a completamente como uma nuvem. A sua é azul, Madonna, como o manto da Virgem, como o meu próprio. A cortina de gás esvoaçou e ele desapareceu.